Você perdeu e queremos ter paixão. Achando que tudo se resume em fama e dinheiro. Sabe o que não presta e diz que é parceiro. O que você produz mata a periferia. E achar que é normal, incentivando a molecada a fazer o mal. Deixa eu te falar, escute, eu vou falar. O que cê planta, colherá. E não adianta birubi, achando que tá bom, só te falo isso. O que cê planta hoje, dito seu juízo. Cê quer pagar pra mim, a sua resposta vem na vida. De menor escuta o som e sai xingando. Diz que depois disso ele já é malandro. Escuta o som no carro, acredita seu bonzão. Não foi ele que canta incentivando os função. De menor não vai rodar, de menor não vai puxar. De menor não vai cair, se cair uma noite não dá nada. E aí quem vai cobrar? O da ponta da caneta que não teve a responsa. Escreveu besteira, sobrou pra mãe o prejuízo. Mais uma vez a perifa sofre no risco. Ostentação, poluição sonora. Irresponsáveis da caneta, tu perdeu agora. Você perdeu, queremos tentação. Achando que tudo se resume em fama e dinheiro. Sabe o que não presta e diz que é parceiro. O que você produz mata a periferia. E achar que é normal, incentivando a molecada a fazer o mal. Deixa eu te falar, escute, eu vou falar. O que cê planta, colherá. E não adianta birubi, achando que tá bom, só te falo isso. O que cê planta hoje, dito seu juízo. Cê quer pagar pra mim, a sua resposta vem na vida. Não incentiva os molecote ali a estudar, a pegar um diploma, não diplomata na esquina. Não estiga porque assina, pode vir contra você. E o moleque que estudava hoje saca a PT. Toca na cara, não disfarça, desassalto vacilão. Podia ser um professor, mas hoje é o ladrão que aponta arma pra você, diz que vai te ganhar. Hoje você perdeu, perdeu por ostentar. Você perdeu, querendo ostentação. Achando que tudo se resume em fama e dinheiro. Dizendo que não presta e diz que é parceiro. O que você produz mata a periferia. E achar que é normal, incentivando a molecada a fazer o mal. Deixa eu te falar, escute, eu vou falar. O que cê planta, colherá. E não adianta birubi, achando que tá bom, só te falo isso. O que cê planta hoje, dito seu juízo. Cê quer pagar pra vir, a sua resposta vem na vida. É desse jeito, truta, sem conversinha fiada. A Bíblia fala que uma das coisas que nós temos que controlar é a nossa boca, nosso falar, nossa língua. E o que a gente tem falado, tá edificando ou tá destruindo? A gente tá mexendo com o futuro de várias vidas, mano. Criança escutando nosso som, pai de família escutando nosso som. E aí, a gente vai ficar cantando mentira, ostentação? Aqui é periferia, truta. Tudo que a gente conquista é com esforço e trabalho. A ideia é essa, mais verdade nas nossas rimas.